Pelas nossas transgressões ele foi ferido, remoído pelas nossas iniquidades. Como um cordeiro ao matadouro ele foi levado, e o seu sangue inocente foi derramado. Cabeça sem nenhuma compaixão, deram vinagre quando